Na entrada do clube no revistam. Moça da porta já sabe que é blanco mais 5. Já apanha o gargalo, então guarda teus copos de vidro. Pinta de rico, chá verde no clube. Yeah, eu sou meio esquisito. Se fosse para seguir os mais velhos da zona, esta hora um gajo já estaria f***. Conheço muitos, mas são só conhecidos. Chato, eu não mostro o sorriso. Tecido, fala, dá teu último grito. Yeah, acabou em sinistro. Tamo a mudar de swag, agora nem vês logotipo. Cresci tão mais calmo, vegetariano, quer bife. Os manos já falam contigo. Club abandono no pico. Fotos eu esquivo no espico. Não faz o que eu faço, mas faz o que eu digo. General tá na porta, atenção, o apito. Tá na hora, como diz o Lovistro. As ruas deram-me irmãos pra vida. Eu não tenho amigos. Hoje ninguém sai daqui. Hoje ninguém sai daqui. Hoje ninguém sai daqui. Hoje ninguém sai daqui. Hoje ninguém sai daqui. Hoje ninguém. Desde casais não se mete. Casei com game, temos diferenças às vezes. Rappers com cara estragada e zangados em blanco. Como é que voltou de repente? Tô zangado com rap, deixou-vos pensar que podiam chegar mais à frente. Sucesso doente só existe na cabeça daquele que mente. De volta ao club, lit, we fucking get up. Pita já sabem what's up, nem é que me gabe. Mas é muito tempo no top, em cima nunca nos cruzamos. Where you been? Rockstar, minha dama é Harley Quinn. Não vem falar de swag, tu e teus cestinhos lá da China. Hoje ninguém sai daqui. Solo na machine, direto ao show no meu rider. Só champanhe e um tramezinho. I'm blessing, shine em meu colar, não vem com blink. Teu outfit carrego todo, só com preso da minha jeans. Hoje ninguém sai daqui.